esquecer dele aqui, pronto. É. Bom, então, a primeira pergunta é o seguinte, né? O que faz um cientista, no seu entendimento? No meu ponto de vista, o cientista, ele tá aparentemente pesquisando coisas na fronteira do conhecimento, né? Realmente coisas que vão impactar no futuro, não necessariamente próximo, né? Da nossa sociedade, principalmente, né? Mas, na minha opinião, pode ser que seja uma coisa abstrata, né? Aparentemente, mas que no futuro tenha uma aplicação melhor, né? Em ciência, ou seja, básico ou aplicado, né? Sempre esse problema. Eu acho que para todos nas duas frentes, o cientista. Uhum. E, na sua opinião, existe diferença entre cientista e pesquisador? Olha, eu vejo um pesquisador como sendo alguém fazendo uma pesquisa mais aplicada, e o cientista mais uma pesquisa básica, uhum, né? Que não necessariamente vai se refletir na básica, no caso, né? Em um conhecimento tão imediato para a sociedade, né? Por exemplo, o caso da química quântica, né? Os pesquisadores tentando descobrir como é que, propondo um modelo para descrever um modelo atômico, né? Isso não, aparentemente não tem nada a ver com o nosso impacto hoje em dia, mas se a gente for analisar o que isso trouxe de benefícios 50 anos depois, como laser, né, outros processos, eu acho que, ou seja, a gente precisa dos dois, né? Apesar de, na minha opinião, cada um tem uma atuação diferente, que seria essa. E você acredita que a ciência, ela simplifica os problemas ou ela deixa os problemas mais complexos? Eu acredito, a gente sempre tenta simplificar, mas obviamente dentro desse processo acaba sempre surgindo outras coisas, né? Porque na verdade o que a gente sabe do universo é muito pouco, né? Então sempre vai ter o problema da gente tirando cada vez mais informações, né? Então na verdade a gente sempre tenta ir pro simples, mas a gente acaba tendo uma gama de outras possibilidades, né? Ou seja, o que a gente investiga sempre tenta simplificar, mas o que tem a ser investigado que é muito complexo, uhum, né? Do meu ponto de vista. Você acredita que na química são mais valorizadas, uhum, as pesquisas de base ou as pesquisas tecnológicas? Ah, eu acho que não só na química, eu acho que qualquer ciência assim, exata, né, que tem um enfoque tecnológico é focada na aplicação, né? Isso com certeza. Ainda mais hoje em dia com a sociedade pedindo, ou seja, querendo como se fosse uma prestação de contas, né? Que eles estão com dinheiro de imposto e eles querem, né, em tempo de crise, né? E aí, o que eu estou ganhando com isso agora, né? Então acho que isso está sendo, para ciências exatas, bem crítico, né? Uhum. Mas você concorda com essa valorização? Você acha que tem que ser assim, digamos? Não, eu acho que não. Eu acho que se você tem que ter as duas, isso com certeza, tem que ter tanto a pesquisa aplicada como a básica, as duas. Uma depende da outra, né? Que nem eu disse anteriormente, né? Então, às vezes a gente está pesquisando uma coisa que assim, atualmente não vê uma aplicação, mas que no futuro, daqui a 50 anos, pode ter. Então, né, o estudo do vírus da AIDS foi assim, né? Foi uma pesquisa com retrovírus, aparentemente não tinha nada de interessante, descobriram a AIDS, né, a síndrome da imunodeficiência adquirida. Então eu acho que é importante. Uhum. E por que a sua pesquisa é importante? Olha, a minha pesquisa, a pesquisa que eu faço aqui, né, no caso, ela é importante porque eu sempre tento, talvez, ver um problema e tentar resolver, né, já é um pouco aplicado, né? A gente, lógico, a gente trabalha com a básica também, que é entender como que ocorre alguns processos, por que é assim e não daquele jeito, né? Do outro jeito. Mas eu acredito que é importante porque ela é um pouco aplicada. Então ela pretende resolver um problema que é o da contaminação de águas, por exemplo. Uhum. Ou descobrir novos materiais para dispositivos de energia, para armazenamento de energia. Então acho que, assim, por isso que eu considero importante. Uhum. Talvez não, hoje em dia, né, principalmente, são os dois campos, acho que, mais importantes, assim. Certo. E no seu modo de, sim, ver, né, qual imagem as pessoas, em geral, têm do cientista? Olha, é difícil falar sobre isso, porque eu também não converso às vezes com muitas pessoas que fora da universidade, né? Acaba sendo, né, uma coisa meio que separada, né? Mas eu acredito que a imagem às vezes que eles têm errônea, né? Que é uma pessoa que só estuda, né? Que só fica extremamente inteligente, que não sei o quê, que ela nunca vai conseguir chegar onde a gente tá, né? Eu acredito que essa é a imagem, né? Mas conversando com poucas pessoas, né? Assim, mais às vezes amigo de infância, né? Que não seguiu a carreira acadêmica, né? Mas eu acredito que seria essa a imagem. Mas eu não sei se realmente é essa ou não. Não, tudo bem. Mas você acha que os cientistas que estão, por exemplo, na universidade, como você falou, o que eles fazem ou não fazem para melhorar ou piorar essa imagem? Bom, primeiro que aqui na universidade não sei se tem cientista, né? Tem muito, acho que poucos, né? A mesma coisa, a gente falou no começo de fronteira do conhecimento, eu acho que no Brasil não tem nem, se tiver meia dúzia de grupos pesquisando coisas avançadas, acho que é muito, né? Na verdade a gente faz mais do mesmo, né? E a maior parte é pesquisador, né? Talvez não cientista, porque realmente cientista talvez ele pensa, né, sobre o que ele está fazendo, procura modelos, e eu não sei se tem tanto a gente assim. Mas eu acredito que talvez, assim, para melhorar essa imagem eu não vejo muita coisa, não. Talvez aqueles círculos da ciência, talvez, né, outros projetos, né, de extensão desse tipo ajudem, mas eu não vejo a interação deles com quem vem visitar a universidade, né? Isso que a maior parte são os alunos de graduação, né, que fazem isso. Sim, sim. E na sua opinião, um pós-graduando pode ser considerado um cientista? Na verdade, eu acho que talvez um pesquisador, né? Hoje em dia, acho que mudou muito como os alunos encaram, né, a ciência. Eu acho que, principalmente com essa parte imediatista, né, eu vejo poucos, isso que é o que eu vejo em termos de tese, dissertações que eu leio, né, que tem muito pouca reflexão sobre o que está sendo pesquisado. Eu acho isso que, né, então, eu acredito que, na verdade, acho que a maior parte não pode ser considerada, eu acredito. Lógico, tem sempre a minoria que, sim, realmente reflete, está interessada em procurar respostas, né, usa o método científico corretamente, mas acho que a grande maioria não. Não acredito que poderia ser dito isso. Uhum. E quais características definem um bom pós-graduando? Eu acho, tem várias, né? Primeira coisa, acho que não só um pós-graduando, mas qualquer pessoa, é organização, né, disciplina. Principalmente uma pessoa que faz um pós-doc, não só pós-doutorado, mas na pós-graduação. Disciplina em fazer pesquisa, em cumprir desde cumprir com os prazos, né? Cumprir com o cronograma, ficar a par da revisão da literatura, discutir com o orientador, né? Então ajudar, né, na verdade, a não andar para o lado, mas andar para frente, né? Eu acho que isso que que deveria esses estudantes de pós-doc fazer, né? E ir além, né? Buscar também ter, o que eu falo ter autonomia, né? Buscar o conhecimento também, porque eles estão na fronteira de ser um profissional, né? Então, acho que é importante isso, ter uma certa independência também, mas, logicamente, sempre buscando o seu orientador, né? Para tirar dúvidas, para o que quer que seja, né? E você acredita que o formato dos programas de pós-graduação, por exemplo, programa de pós-graduação de química, ele estimula essas características nos alunos? Não, isso não. O programa de pós-graduação, na verdade, é um simples, uma estrutura montada para você cumprir créditos e se formar, né? Mas agora, como eu disse, as teses que eu leio, que eu sinto que as pessoas não, às vezes, estão se formando, mas não são aquilo que a gente desejava, né? E obviamente tem toda uma estrutura montada para que aquilo dê certo, né? E produza números, né, para as agências de fomento ficarem contentes, né, entre aspas, né? Então, eu acho que não é focada a qualidade, sim, hoje em dia, sim, a quantidade. Uhum. Então, eu acho que não está focado para o que eu falei no começo, eu acho que não. E qual a importância da participação em congressos científicos na formação científica? Então, realmente, se a pessoa for participar do congresso, eu acho que é sempre bom. Acredito que é uma maravilha, porque o congresso, na verdade, é um meio de você fazer contatos, né? Não é nem tanto de ver trabalho, porque trabalho você pode olhar pela internet, né? Nas ferramentas de acesso, mas eu acho que o congresso em si é bom para criar vínculos, né, com outros pesquisadores. Nesse ponto, talvez alunos, por exemplo, congressos internacionais, eu nem sei se deveria ir alunos, talvez alunos de pós-doutorado, professores, né, para criar vínculos. Alunos eu não sei, porque a maior parte, às vezes, acaba nem seguindo a carreira acadêmica, então talvez seja um investimento não desejável. Talvez um congresso nacional seja bem interessante para isso. Mas eu acredito que congressos internacionais, eu acho que realmente tem que ser professores ou alunos de pós-doc, né? Até porque em áreas assim que o Brasil participa, eu acredito que, pelo menos na minha área, posso dizer que o Brasil não é talvez não tão bem visto assim, né? Não tenha tanto, esse é o termo, se bem visto é uma coisa que não tem tanta relevância assim, eu acho. E qual a importância de publicar artigos científicos? Olha, artigos científicos, né, que realmente se impactam, né? Isso é bem importante, porque às vezes pode representar alguma coisa nova, uma melhora de processo, alguma síntese nova, né, alguma outra propriedade interessante, e que isso talvez é que não pode ser tanto em aplicado quanto em básico, e a gente sempre tem que divulgar, né? Tudo que é feito acredito que deva ser divulgado, mas coisas realmente interessantes, né? Procurando melhorar e não mais do mesmo, né? Obviamente, se eu trocar uma substância A por B ou utilizar o mesmo processo, talvez não seja uma coisa que devesse ser publicada, mas que hoje em dia é, né? Mas é por causa da nossa política, inclusive da pós, de ter trabalhos, né? E que isso vem de cima, obviamente, né? E quais foram as suas influências para escolher a carreira científica, carreira de pesquisador? Ah, na verdade, sempre eu tive a ideia, né, desde quando entrei na graduação especificamente, de me tornar professor, né? Eu sempre gostava de lecionar mesmo, de aprender, né, e de ensinar, acredito. E assim, e aí conforme eu fui fazendo iniciação científica, mestrado, fui ganhando mais, né, o gosto por isso. E acabei gostando, né? Eu sempre via vídeos às vezes na internet, né, de pesquisadores, né, consagrados, e eu gostava do jeito que eles dominavam o conhecimento assim num bom sentido, né? E acabei gostando disso e falei, não, acho que é isso que eu gostaria, né? Pesquisar alguma coisa e ir a fundo num tal fenômeno. Acho que isso acabou, né, me deixando, não tanto pelos professores que eu tive na graduação, né? Mas por isso. Certo. E quais critérios você utilizou para escolher o seu orientador de mestrado, doutorado? Na verdade, critérios é um pouco complicado, porque quando você vem na graduação, eu não conhecia muita coisa. Eu ia mais pela linha de pesquisa, né? Então, naquela época eu gostava muito de ver um problema e tentar, né, uma aplicação, então era mais ciência aplicada, né, que era mais do dia a dia. Então eu via pessoas que trabalhavam com coisas que eu me chamava atenção, linhas de pesquisa, né? Então era basicamente por isso. O seu orientador, ele foi ou é um modelo de como orientar para você hoje? Não totalmente, né? Porque eu acho que orientar não é só ajudar a escrever um projeto de pesquisa, né, corrigir o português, né? Eu acho que não é só isso. Ou até tudo faz parte, obviamente, mas acho que é um conjunto, né, de você ajudar o aluno a pensar, né, na escrita, a dar ideias, a criticar principalmente, né, dependendo se é mestrado ou doutorado. Um mestrado talvez tem que ajudar mais, mas um doutorado menos, né? Porque afinal de contas o aluno vai ter que, a partir daquele, depois daquele momento, talvez ser um profissional, então você tem que deixar ele formular a ideia dele e criticar, né? Mostrar para ele onde é que ele está errando, por que ele está errando, se realmente é isso, né? Mas para isso o professor ele tem que ter um conhecimento da literatura também, de outras coisas, né? Não só conhecimento técnico, né? Que é isso que eu falei, mas também a parte ética, né? A parte talvez de escrever, porque não é só fazer a pesquisa, o importante é você transferir isso que, tá, que foi feito, né? Na forma de textos, né? E, e esse cuidado muito poucas pessoas têm, né? Eu acho que o meu orientador, no caso, tem esse cuidado, meu ex-orientador, então eu acho que isso é importante também. Legal. E quanto de liberdade é possível dar para os alunos na hora de escolher os temas de mestrado, iniciação ao mestrado, doutorado? É geralmente que se encaixa no domínio do orientador. Obviamente, pelo menos alguma coisa, né? Se não for possível tudo, né? Pelo menos uma parte, buscar uma orientação, eu vejo. Né? Que eu também tenho temas assim de trabalho, que às vezes eu não... Como eu vim do DEMA, né, da Engenharia de Materiais no mestrado, a gente, eu tenho, sempre tento fazer um trabalho junto, envolvendo tanto a parte de materiais como a parte de parte química, parte eletroquímica. Então, acaba para tentar juntar, né, coisas, fazer coisas mais interdisciplinares, né, melhorar um pouco o jeito que é visto, né, cada um vai ter uma visão diferente. Então, talvez complementar, mas sempre assim, se não for tiver a área de domínio do orientador, procurar um orientador. Acho que, se quanto a isso, é até benéfico, né? No meu ponto de vista. E você costuma conversar sobre a ciência com seus alunos? Sobre a, geralmente sobre a ciência que eu faço, a nossa, né? Assim, a ciência que eu, assim, os nossos projetos, né? Lógico, quando tem uma reportagem impactante, por exemplo, a escolha do prêmio Nobel da Química, a gente acaba discutindo o que o cara fez, né? Qual que foi, o que, que ele contribuiu, um ponto importante. Ou até, por exemplo, o ranqueamento que teve recentemente das universidades, né? Porque a Federal, né, do Rio de Janeiro superou a USP, foi na parte de petróleo, por quê? Que eles estão investigando a área de petróleo, né? Então, tudo isso, acho que mais nesses pontos, assim, acho que acaba pegando esse fiozinho. Legal. E como você define a sua relação com seus orientandos? Olha, eu acho que é uma orientação meio semi-profissional, entre aspas, né? Tem que ser profissional, né? No sentido de cobrar alunos, de exigir, mas também tem que ter aquela, um pouco aquela ideia de ajudar, né? Que no profissional não existe isso, né? De pegar o aluno, discutir, mostrar para ele fazer isso ou fazer aquilo, né? E no profissional já não tem isso, né? Ou é sim ou não, acabou. Ninguém vai te falar onde você errou. Então, eu acho que isso que chama de semi-profissional. Eu acho que é já ajudando a ele encarar esse desafio no futuro, né? Uma coisa assim. Legal. E, na sua opinião, existe relação entre produção acadêmica e reconhecimento? Sim, existe, né? Não que seja produção boa ou ruim, produção, sim, existe. Existe. Você acha que é de quantidade, qualidade? Como você vê isso? Hoje em dia, acredito que é... Tem de quantidade e de qualidade, mas geralmente tem que estar atrelado à quantidade se for de qualidade, né? Então tem que ter bastante, né? Porque é isso que as agências de fomento prezam, né? Infelizmente, o que é que a comunidade científica acaba vendo, porque como o cara que tem muito, recebe muito dinheiro, acaba fazendo um círculo, né? As pessoas prestigiam, vem mais dinheiro, então vai, né? Bola de neve. Na sua visão, existe pesquisa ruim sendo feita hoje no Brasil? Ah, pesquisa... É complicado redefinir pesquisa ruim, né? Eu não saberia dizer o que seria uma pesquisa ruim. Eu acho que tudo que está na universidade pode ser que um dia tenha utilidade, né? Logicamente tem áreas mais, ou talvez, assim... Tem áreas que o pessoal vê com bons olhos e com outros... Não tão bons olhos assim. Então, aqui vai mais dinheiro ou menos dinheiro, né? Mas eu não vejo uma pesquisa ruim. Não acredito que exista. Talvez a ruim seja aquela de... Talvez de plágio. Isso que seja uma coisa ruim, né? Mas não que não de pesquisar plágio, né? Assim. Tranquilo. E as disputas entre grupos de pesquisa, por exemplo, aqui no departamento, né? Elas são saudáveis? Olha, eu Depende muito, né? Geralmente disputas, o que eu vejo não é uma disputa para talvez tentar uma coisa, por exemplo, se tem um certo ponto de pesquisa, cada grupo vai abordar de uma maneira diferente para chegar em dois pontos de vista diferentes, né? Isso seria uma disputa boa, no meu ponto de vista, né? Mas a gente não vê isso, eu acho que a gente vê disputas, na verdade, de grupos ou por espaço ou por dinheiro ou por aluno, né? Então, sempre no mau sentido, acredito. E o que caracteriza o que é uma comunidade científica? A comunidade científica é formada desde professores, né? Técnicos e alunos, né? Essa é a nossa comunidade. A gente tem que ter, para o professor orientar, tem que ter aluno. Se tem alunos, tem que ter um técnico para cuidar do seu laboratório, para ajudar, né? Então, acho que tudo, né? Envolve esses três, professor, né? Professores, né? Alunos e técnicos, né? São os três. Você acredita que é possível fazer ciência sem pertencer à comunidade científica? Ah, acredito que sim. A ciência antigamente era feita assim, né? Por filósofos, né? Então, e não existia nem universidade, né? Então eu acredito que sim. Lógico que hoje em dia talvez seja não tão comum, né? Mas acredito que possa, não vejo problema. Os órgãos de fomento, né? Eles devem definir prioridades nas pesquisas? Eu acredito. Bom, como o órgão de fomento ele recebe dinheiro público, talvez ele devesse seguir algumas políticas públicas, né? E se utilizar disso. Na verdade, ele gera dados, né, que são depois realimentados, né, para o sistema público. Acredito que o sistema público, como ele financia, lógico, mais uma vez, né, pesquisa básica e aplicada. Talvez ele possa aplicar algumas coisas exigindo, não vejo problema nisso, mas também deixar uma parte livre para básica, né? Não vejo problema também. Mas acho que uma parte sim tem que ser refletida para resolver problemas da sociedade. Sim. Para finalizar, agora duas questões assim, meio gerais, Sim. né? Na sua opinião, qual o futuro da química? Futuro é bem vago, né? Ah, eu acredito que na verdade talvez mais cada vez mais técnicas aprimoradas devam surgir, né, para pesquisas, né, que estão sendo feitas hoje em dia. Acredito que talvez com relação a isso, né, em termos de pesquisa, refinamentos, talvez acho que o fomento à pesquisa ele deve mudar. Acredito que deva ser somente uma pesquisa, um aporte maior de dinheiro para certos grupos, né, para você criar regiões, né, para não disseminar muito e não acabar financiando coisas boas, talvez focar em alguns pontos e as pessoas irem lá para se utilizar naquela infraestrutura. Mas eu não sei se isso é bom ou se é ruim ainda, né? Mas eu vejo talvez isso no futuro. E o que é ciência? A ciência, na verdade, é sempre tudo que a gente tenta responder em termos de pergunta, né? Se utilizando da razão. Acredito que é isso. Beleza. Ok? É isso aí. Deixa eu desligar o computador.